Vielleicht. Pachamama tão querida, nós estamos a cantar sob as bênçãos de nossa mamãe Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá. Salve o povo curandeiro, viva a força da floresta. Já chegou o novo tempo, é chegada a nova era. Nova era que chegou, chegou para transformar. Abra o seu coração, deixe esse amor entrar. É o amor de Iemanjá, mãe é rainha do mundo. Vem trazendo as suas curas e um mistério mais profundo. E essa vida é um presente que Deus nos deu. Viva todas as crianças, o amor que é meu também é seu. E a cada dia, com fé e firmeza, todos sorrindo, vamos trabalhar, levando luz e levando paz aonde a gente vai. Viva mãe natureza, vamos junto agradecer pela vida, por viver, por poder levar um som. Salve essa sagrada vida, beleza desse lugar, Pachamama tão querida, nós estamos a cantar sob as bênçãos de nossa mamãe Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá. Salve o povo curandeiro, viva a força da floresta. Já chegou o novo tempo, é chegada a nova era que chegou para transformar. Abra o seu coração, deixe esse amor entrar. É o amor de Iemanjá, mãe é rainha do mundo. Vem trazendo as suas curas e um mistério mais profundo. E essa vida é um presente que Deus nos deu. Viva todas as crianças, o amor que é meu também é seu. E a cada dia, com fé e firmeza, todos sorrindo, vamos trabalhar, levando luz e levando paz aonde a gente vai. É a casa do ser que viemos aqui cantar. E na casa do ser de poder compartilhar. É a casa do ser de poder então viver. É a casa do ser de poder se entender. Vou navegar. Thank you.